Panorama Agrícola para 31 de outubro de 2012, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quarta-feira, 31 de outubro de 2012, noite de lua cheia, estamos abrindo para você, nosso ouvinte, o Panorama Agrícola. Na mesa de som estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe, que enviam o seguinte ditado: o coração é traiçoeiro. Ouça nesta quarta-feira no Panorama Agrícola uma dica sobre o uso do nitrogênio na lavoura. Vem aí a Agrotec em Pomerode, tecnologia para agricultura de pequena escala. E no Viajando por Santa Catarina nós entrevistamos Silvano Breda, que fala sobre o melhor da pecuária catarinense. Ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br e participe aqui do nosso programa. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para dispensar o uso de adubação química nitrogenada em sua lavoura, conheça e use o processo de fixação biológica de nitrogênio para as plantas. Informe-se na EPAGRE do seu município, economize dinheiro, aumente a renda e contribua para o meio ambiente. É hora das notícias. Estamos anunciando para a próxima semana, 6 de novembro, em Linha Prata Bandeirante, na terça-feira, a oficina sobre construção e uso do carneiro hidráulico. O objetivo é conhecer uma tecnologia simples, barata, eficiente e ecológica, de grande importância, porque substitui a bomba de água para distribuir água na sua propriedade. Palestra, técnicas do uso, construção e manutenção do carneiro hidráulico e também a própria construção e instalação do carneiro hidráulico na propriedade de Valmir Petri, dia 6 de novembro, em Linha Prata, Bandeirante, uma promoção da IPAGRE e da Secretaria de Agricultura de Bandeirante, com apoio do SC Rural. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A Agrotec Pomerode acontece neste mês de novembro, 10 e 11 de novembro, em Pomerode. Detalhes com a extensionista da IPAGRE em Pomerode, Eneide Bart. Nós organizamos em Pomerode a primeira Agrotec Pomerode, que é a Mostra Catarinense de Tecnologias para Agricultura de Pequena Escala. É um evento que vai acontecer nos dias 10 e 11 de novembro, né? No pavilhão da Festa Pomerana, lá em Pomerode. E qual é a ideia, qual é o objetivo da Agrotec? O objetivo da Agrotec é reunir num mesmo espaço cerca de 20 expositores que têm produtos voltados para aquilo que nós chamamos de agricultura de pequena escala ou agricultura familiar, que vão desde máquinas agrícolas, equipamentos, implementos, insumos para produção orgânica de alimentos, equipamentos e máquinas para a agroindústria também. Alguma expectativa de público, Eneide? Olha, nós estamos fazendo esse evento em parceria com o Círculo de Orquidófilos, né? O Círculo de Orquidófilos está na sua 12ª exposição. Nós temos uma expectativa aí de em torno de 10 mil, 8 a 10 mil visitantes. Qual é o forte da agricultura familiar em Pomerode? Olericultura, palmácias e piscicultura, alguma coisa também. Em termos de implementos agrícolas e máquinas, alguma novidade no mercado? Olha, tem uma empresa que está trazendo uma semeadeira de hortaliças de pequenino porte, sabe? Uma coisa bem prática, bem fácil de ser utilizada. Nós temos empresas aí que já são consagradas no mercado, empresas com microtrator com tecnologia italiana, por exemplo, empresas trazendo como é que chama, uma serra portátil para fazer desdobramento de madeira em nível de propriedade mesmo, né, para agregar valor na área de reflorestamento. Nós temos empresas que já atuam no mercado há muito tempo nessa parte de equipamentos para agroindústrias, né? Então, tem várias empresas aí bem interessantes, algumas de São Paulo, na parte de cultivo protegido também. Então, a gente está abraçando assim, vários segmentos que têm equipamentos e que têm máquinas e que têm insumos que estão voltados para a agricultura que a gente está chamando de agricultura de pequena escala, que é aquela praticada não só pela agricultura familiar, mas pelos empreendedores do meio rural, né? Quantas famílias em Pomerode têm aptidão ao Pronaf? Olha, Pomerode tem uma característica que é comum aqui no Vale do Itajaí, que é o part-time, né? Os agricultores trabalham meio período na propriedade, meio período na indústria. Nós não temos em Pomerode um número de pronafianos muito grande. Agora, com essa mudança nas normas do Pronaf, aí, que caiu a renda para 50%, quem sabe a gente consiga enquadrar um número maior de produtores. Mas propriedades onde as pessoas conservam, mantêm a agricultura como também uma fonte de renda, esse número de propriedades aí é de mais de 200 propriedades. Você ouviu a entrevista aqui no Panorama Agrícola com a extensionista da Ipagre em Pomerode, Eneide Bart, sobre a Agrotec, dias 10 e 11 em Pomerode. E vamos agora viajar por Santa Catarina. No Viajando por Santa Catarina de hoje, recebemos o extensionista Silvano Breda, que esteve recentemente acompanhando a Expo Lages em Lages. É, de fato, a maior feira pecuária de Santa Catarina, Silvano? Assim, eu fiquei impressionado que eu vi. Eu já acompanhei muitas outras edições anteriores da Expo Lages, né? E essa me surpreendeu pelo potencial genético dos animais. Ali nessa feira, você tem é claro que são expostos e avaliados, existe ali um torneio, né, dos campeões, etc., tal, de cada raça, mas além das raças, vamos dizer, zebuínas, ali você tem outras espécies que são importantes para a região. Por exemplo, cavalos, você tem ovelhas, né? Então é todo são rebanhos, né? E a pecuária, ela é uma característica importante da região, né? E ali fica bem demonstrado pela altíssima qualidade dos animais. Agora, como é que se chegou nisso é que é interessante, né, Mauro? Eu estive visitando o stand da nossa empresa, a Ipagre, lá, né? Porque fica bem claro os trabalhos executados pela Ipagre. A estação de pesquisa acabou de completar 100 anos, né, de existência. Então são 100 anos de pesquisa. Essa pesquisa é melhoramento genético das raças, importação de matrizes, de sêmen. Além do melhoramento genético, tem a questão do manejo das pastagens, do melhoramento de pastagens, a pesquisa com espécies forrageiras. Então todo esse trabalho de pesquisa, apoiado por um trabalho de extensão para difundir o conhecimento gerado, né? Ele cria essa base toda que vai ao longo das décadas e dos anos vem trazendo esse melhoramento regional, né? O que mais lhe chamou a atenção lá na Expo Lages? A organização está muito, muito bonita, sim, com maquinários, com comércio de peças próprias lá dos tropeiros e tal. Mas assim, o que realmente chamou a atenção foi a qualidade dos animais. Uma coisa assim, impressionante, porque remete a outras feiras famosas, como nós temos no Rio Grande do Sul, né, Esteio, e assim o nível chegou no nível de excelência. Perfeito. Conversamos com Silvano Breda sobre a Expo Lages, o melhor da pecuária em Santa Catarina. O ambiente onde vivemos e plantamos clama por cuidado em seu favor. Podemos pensar somente em dinheiro sem ter antes escutado o seu clamor. O ambiente chora já faz tempo, sofre um desrespeito sem igual. É necessário que todos colaborem na preservação ambiental. O ambiente agradece a nossa conscientização. Vai sobrar pão e trabalho preservando nosso chão.